podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Hermaster e esse é o 125º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Estamos aí, Guerra Infinita, né? Vingadores, Guerra Infinita, chegou aos cinemas, já todo mundo assistiu, já até tá saindo de cartaz já, e só agora eu resolvi tomar vergonha na cara e fazer um podcast a respeito do filme? Não! A respeito das sagas dos quadrinhos que, teoricamente, originaram esse filme. E para falar sobre as sagas do infinito da Marvel, eu não poderia trazer outra pessoa mais adequada a este assunto do que o meu quadrinologista de estimação, Sr. Matheus H.K. Menvalli. Fala, Teteuso! Olá, pessoas, como vão vocês? Thanos pode não estar tão errado assim quanto você pensa. Cara, e no filme ele tá menos errado ainda. E também para falar desta saga infinita, eu trouxe meu pimp de estimação, o senhor Koala. Se fala, Koalinha. Boa noite, pessoas. Eu não sei se vocês estão ouvindo de noite, aqui a gente tá gravando de noite. Então, pela educação, eu falo boa noite. E o que pode dizer do Thanos, além de ser um paga-pau, né, cara? Eu acho que ele é, no final das contas, ele é só um paga-pau. É, né? Cada um tem a opinião que merece, né? Fazer o quê? Então tá, voltaremos daqui a pouquinho para falar tudo a respeito das sagas de infinito nos quadrinhos da Marvel, depois dos recadinhos. Vamos lá. Recadinho! Muito bem, vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, conforme vocês já puderam constatar, voltamos em definitivo do hiato. Eu pretendo tornar o Paranerd um podcast quinzenal, com lançamentos nos dias 15 e 30, quando for possível. Mas isso só está sendo possível graças às contribuições de meus queridos mecenas do Apoia-se e do Paranerd. E você, querido ouvinte, que também queira ajudar na produção desse podcast, por favor, vá até apoia.se/Paranerdia e colabore com a quantia que você quiser. Há apoios a partir de R$1, todos com suas devidas recompensas. Outra novidade, o Paranerdia tem um novo canal de vídeos do YouTube. O canal antigo foi atacado por hacker, destruído, fazer o quê? Mas para ver as minhas estripulias, inclusive os vídeos que já estavam no ar antes, foram recuperados e já foram recolocados, vá até www.youtube.com/paranerdiatv, tá? T de tatu, V de vídeo. Repetindo, youtube.com/paranerdiatv. Inscreva-se já. Os métodos de contato, vocês já devem saber, são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos o Twitter, @paranerdia. Também a página do Facebook, facebook.com/paranerdia. Além, é claro, dos comentários que vocês podem fazer na postagem desse episódio. Vão lá no episódio e postem comentários, gente. Eu quero ver cada vez mais comentários nas páginas dos episódios. Fiquem agora com o episódio das Sagas do Infinito. Estamos de volta. Então, lá. Vamos discutir aqui neste Paranerdia, quatro sagas dos quadrinhos da Marvel, a saber, Thanos em Busca de Poder, ou Thanos Quest em inglês, Desafio Infinito, ou Infinity Gauntlet, no inglês, Guerra Infinita, Infinity War, e Cruzada Infinita, Infinite Crusade, também no inglês, certo? Muito bem. Então, o que, que a gente precisa falar a respeito disso? O filme do Vingadores Guerra Infinita, eu quero a opinião agora de Matheus HQMen vale a respeito disso, dá pra se dizer que ele é um pouco a mistura do Thanos em Busca do Poder com o Desafio Infinito, você não acha? Ele é uma mistura do Busca pelo Poder, o Desafio Infinito e aquela saga Infinito que é mais recente, agora dos anos 2000 já. É, mas só que a gente não vai falar dela. Eu quero falar só das sagas que... as que valem. Não, a saga Infinito não é ruim, cara. Ela é até uma saga bacaninha, tá ligado? Ela só não tem a importância histórica que as outras sagas têm, né? Exatamente. O engraçado é que a saga que é chamada de Guerra Infinita praticamente não tem porra nenhuma a ver com o roteiro do filme. Praticamente não tem porra nenhuma a ver com o filme. Eu posso fazer uma defesa ao filme? Paninha! É que o... Ninguém tá atacando o filme. Não, o filme aqui, não, Mateus? Não, é só uma coisa que eu li, que os diretores, né, os irmãos russos, um dos irmãos, numa entrevista, eles falaram que na verdade, o que a galera... Tipo, os nomes que eles usam nos filmes, por exemplo, também o Guerra Civil e tal, são meramente ilustrativos, não quer dizer que tenha relação nenhuma com os quadrinhos. Até porque, se eles vão fazer uma história que já foi contada, não tem sentido fazer. Então, eles só usam o nome mesmo pra fazer uma referência, mas eles querem fugir completamente da parada mesmo. Percebe-se. Eu acho que isso conto, não é. Afinal Eu de acho contas, que isso já lá ficou no... bem óbvio no Era de Ultron e no Guerra Civil, principalmente, né? Já ia falar justamente do Era de Ultron, que não tem porra nenhuma a ver com o evento dos quadrinhos. Né? Ainda bem, né, cara? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É só você parar pra ver o X-Men Apocalipse, que não tem porra nenhuma a ver com a Era do Infelizmente, Apocalipse. Né, cara? Infelizmente. Ah, mas aí é Fox, a gente eu não já tá tô, contando eu tô, Fox, eu tô, sabe? Eu tô praticamente apostando que o Vingadores 4 vai se chamar a Saga de Korva, que não vai ter Korva, que não vai ter porra nenhuma a ver. Ai, cara, eu não sei, eu adorei o filme, isso é óbvio, evidente, como todo bom Marvete que eu sou, eu adorei o filme do Guerra Infinita, mas eu tô com um pouquinho de medo do que vai vir no próximo, só um pouquinho. O meu único só pouquinho. É que, assim como eu falei no HunterCast, a gente gravou, o senhor não estava presente, infelizmente, mas a gente gravou com uma galera... Ah, praticamente com todo mundo, né? Só faltou o Rafa e você. Joga na cara. Joga. Joga assim cara. Como vocês devem ter visto já naquele HunterCast, o meu único receio é que na cena pós-crédito a gente tenha uma menção à Capitã Marvel. Só que quem conhece a personagem sabe que a Capitã Marvel não tá com essa bola toda não, cara. Não é tão forte assim não. Inclusive é mais fraca que o Thor. Nego tá botando uma expectativa na personagem, a não ser que dê um upper power nela ferrado, ou então ela volta, então ela não vem como Capitã Marvel, vem como a mais como a... Como é que é aquele alter ego que ela usa quando ela fica descontrolada mesmo? Esqueci. Ela fica mega poderosa. Ah, tem um... Isso, área? Binária. Não, binária. É binária, pô. Não é binária? É, a binária era da... Binária existia, mas binária era da época do... Quando a Capitã Marvel era a... Não sei o que, Rambo lá. Então, é... Não, mas uhum. Então, é quando ela fica mais forte, pô. Ela tá na fase mais forte dela, né, no caso. A não ser que ela volte como isso, porque... Ela não tem muita chance contra o Thanos, não. Ainda mais o Thanos com as joias, a manopla do infinito completa, né? Cara, o que me preocupa... Bicho. O que me preocupa em relação ao filme da Capitã Marvel, né? É que se o filme for uma merda... Né, se o filme da Capitã Marvel for uma merda... Primeira coisa que vão fazer é, você tá dizendo que é uma merda porque a protagonista é uma mulher. Aí pronto, blindou. Ah, se você achar que é uma merda, você é machista. Ah, cara, mas... Né? Se o mal... seu machista maldito. Ah, Matheus, mas nesses 10 anos, a Marvel faz filme... Tipo, ela pode fazer filme mais ou menos, mas nenhum desses filmes você pode falar que é uma merda. São divertidos, tipo, por exemplo, Vingadores 2. Não é um, ai meu Deus, que filme foda, mas é um filme que te diverte. Então, eu acho que a chance de decepcionar não é tão... Tipo, não pode não rolar. Você pode achar o filme qualquer coisa, tipo, igual um, sei lá, um Guardiões da Galáxia 2, por exemplo. Um filme qualquer nota. É divertido. Ah, por exemplo, eu assisti o Pantera Negra, uhum, né? E eu vou te dizer, sinceramente, assim, ele não é nem tão bom quanto os defensores dizem que é, e nem tão ruim quanto os haters dizem que é. Eu achei um filme bem mais ou menos, viu? O filme é mais ou menos o Pantera Negra, sim. Não é aquela Coca-Cola toda, não é a Brastemp, mas uma coisa tem que ser admitido, representa muito então, bem, gente, a raça. O filme do Pantera Negra, ele teve só esse repuliço porque o protagonista era negro? Tipo, vamos pegar um outro, se fosse a mesma história e fosse com outro personagem. Não. Não é o fato de ser... Não. Não é o fato de ter um protagonista negro. É o fato da raça negra ter sido alçada ao ponto de um filme ser feito para eles como se fosse um filme feito por brancos. Uma dos memes que, inclusive, mais foi colocado foi a situação de um cara chegar num cartaz do filme, um sujeito afrodescendente, né, vamos assim dizer, chegar no cartaz do filme e dizer: nossa, então é assim que vocês brancos se sentem quando vê um filme muito bom feito para vocês? Uau, eu estou empolgado, negócio assim. Então foi nesse sentido. Eu não quero discutir política, porque senão a gente vai entrar pela noite adentro, mas, assim... Eu tenho altas ressalvas contra esse tipo de comportamento, porque eu não acredito em raça, e eu acho que qualquer tipo de segregacionismo, tanto por parte dos brancos, quanto por parte dos negros, quanto por parte dos japoneses, ou qualquer raça, entre aspas, né, eu acho extremamente danoso para a sociedade. Ah, mas eu acredito em raça, existe a humana. Não, mas a única coisa que me incomoda no filme do Pantera Negra é que parece que ele só fez sucesso por ter trazido, por levantar isso, sabe? Tipo, se não fosse isso, o filme seria outro filme da Marvel só. Entende o que eu quero dizer? Tá, concordo. Mas tá bom, ok. Vamos deixar o MCU pra lá, vamos ver o que a Capitã Marvel vai fazer depois. Não adianta discutir isso agora, porque o filme não saiu ainda, então já pra lá. Vamos falar das sagas do infinito. Thanos está precisando das joias do infinito. Ele até já teve algumas dessas joias em posse. Na época elas ainda eram chamadas de joias espirituais, correto, Matheus? Aqui no Brasil, né? Joias espirituais. Lá no original era Soul Gems. Elas eram chamadas o conjunto de Soul Gems e tinha uma que era a Soul Gem, né, que era a joia da alma. Depois, para não ficar parar com essa porra dessa confusão, eles mudaram o nome delas. Aí, Thanos precisava das joias, porque, diferente do plot do filme, Thanos é apaixonado pela Senhora Morte, que nos quadrinhos da Marvel é uma personificação antropomórfica da morte. A entidade heurística da morte é uma forma humana de mulher encapuzada, que o rosto ora é humano, ora é caveira. Aquela morte do ceifador sinistro que todo mundo conhece, ama e adora. Podia ser que nem a morte da DC? Podia. Ficava melhor? Ficava. Não ficava não, sabe por quê? Porque se fosse a morte da DC, primeiro, ela não ia dar esse papo todo pro Thanos. Segundo, ela não ia deixar o Thanos fazer essa putaria que ele anda fazendo, porque é trabalho dela e ela é muito responsável com o trabalho dela. Verdade de novo. E fora o fato de que alguns poderiam achar que o Thanos estaria sendo pedófilo, né, se pegasse a morte da DC. Depende de como a morte da DC se apresenta, né, porque ela não tem forma fixa. Mas é aquela forma que a gente tá mais acostumado a ver. Eu sempre digo que se eu tiver muito errado e a morte realmente aparecer personificada pra mim no momento final da minha vida, né? Eu espero muito que seja da DC. Porra, eu espero que a que apareça pra mim seja do Maurício de Souza, cara. Eu, pra mim, espero que seja do filme Endiabrado. Esse é o Ned Barros. Bom. Bom. Aí, a morte ressuscitou Thanos, porque Thanos tinha sido morto, se não me falha a memória, pelo Capitão Marvel. Não, né? Na verdade, foi, não. Não, pelo Adam Warlock. Foi o Adam Warlock. Foi o Adam Warlock. Foi. Aí, a morte ressuscita Thanos, por quê? Porque ela acha que morreu pouca gente no universo. Tem muito mais gente viva do que morta. Porque simplesmente tem muito mais gente trepando do que matando. Uma... Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque quando eu tava relendo os quadrinhos, né, pra gente poder falar desse podcast, eu desobedeci você, Alexandre, e eu li a parte do Surfista Prateado. Eu também achei que. Eu também, né? Achei que a gente ia falar. E eu estava equivocado, porque eu sempre achei que a ideia de matar metade do universo pra oferecer isso pra morte fosse do Thanos. Mas na realidade foi a morte que deu ao Thanos essa tarefa de fazer isso. Foi ideia dela. E uma coisa que vale ser dita também é que quando a morte ressuscita o Thanos, ela não ressuscita o Thanos do jeito que ele era antes, né? Ela manda um novo corpo, tanto que tem um corpo do Thanos que tá petrificado, né? Que é assim que ele, entre aspas, morre. Na verdade não morre, ele tá preso naquele corpo de pedra dele, e ela traz ele um novo corpo. Então ele reside dois corpos ao mesmo tempo. E quando ela traz ele volta com um upgrade, né? Com os dos poderes dele. É. Boy, bota upgrade. É, segundo consta na Enciclopédia Marvel, ele voltou quase 10 vezes mais poderoso do que ele já era. E ele já era poderoso pra canário. Verdade. Aí ela quer que Thanos mate metade dos seres sencientes do universo, ou seja, metade dos seres com consciência. O que não ficou muito claro no filme se ele realmente só matou metade dos seres ou se matou metade das almas, foda-se, animais. Cara, você, flora, na verdade fauna, ficou assim, né? Se você olhar pra Wakanda, nenhuma árvore desapareceu no meio da parada, então tá tudo lá. Só foi ser consciente. Tá bom. Aí o que que acontece? Thanos, então, no começo da saga Thanos em Busca de Poder, ele está diante do Poço do Infinito, que é o local para se meditar e viajar na maionese, né? Se é que se pode falar assim. Então, vendo... Tem muitas coisas infinitas, né, no universo Marvel. É o Desafio Infinito, a Guerra Infinita... É o Poço do Infinito, a Manopla do Infinito. Tá faltando uma crise aí. A Manopla do Infinito. Né, a, infinito, a entidade infinito também existe. Que é, vamos dizer, a irmã do Eternidade. Né? Então tem muita coisa infinita. E infinita também tem que ser a paciência dos leitores de vez em quando com essa editora, né? Tá tudo bem. Aí, vislumbrando o Poço do Infinito em busca de sabedoria, ele descobre o verdadeiro poder das joias. E, Matheus, como é o verdadeiro poder das joias? Assim, anteriormente, quando o Thanos tentou usar as joias, né? Ele usou as joias como se fosse a Estrela da Morte, cara. Só pra explodir planeta, né? Só que as joias do infinito, na realidade, elas são parte... De uma antiga entidade que existiu no universo Marvel, no Big Bang do universo Marvel, né? E que se separou em vários fragmentos que são as joias do infinito. Né? Quem possuir as 6 joias e uma forma de canalizar o poder delas de forma sincrônica, né? De forma sincronizada, tem praticamente o poder de Deus. Né? A onipotência. O cara pode literalmente, como ele famosamente fez, estalar o dedo e desejar que metade das pessoas do universo morram. Beleza. Koala, quais são as joias do infinito e o que elas fazem? Ok, cara. Primeiro a gente começa com a joia temporal, que no filme, para pessoas que não leem os quadrinhos, ela é o olho de Agamotto. Desculpa. Só repetindo. Ela é o olho de Agamotto. E ela tem um poder... O nome já é autoexplicativo, né? Ela pode viajar tanto pro passado quanto pro futuro. E depois temos a joia espacial, que tem o poder de fazer... É o teletransporte infinito, ele pode estar onde ele quiser, a hora que ele quiser, basicamente isso, né? De resumo, Se eu não me engano, a joia espacial era a joia do Thor 2, não é? Eu não lembro agora, mas também, enfim, não importa. Não, era o Tesseract. Era o Tesseract. Ok. É, temos a joia mental, né? Que é a joia da mente, que tá no, na testa do Visão, no filme. Que... E originalmente no bastão do Loki. É, ela tem um poder aqui de alcançar e alterar os sonhos e as aspirações de todos os seres do universo. Não entendi o que você quer dizer, seja lá onde você for. Controle mental. Controle mental, simples assim. Ele... Controle mental universal, só isso. Então, temos também a joia do poder, né? Que ela aumenta o poder da pessoa que tá utilizando ela. É a joia que tá no Guardiões da Galáxia 1. Tem a joia espiritual, que é, se eu não me engano, é a joia que o Loki usa, né? A joia espiritual, ela tá lá com Caveira Vermelha, só foi descoberta no Guerra Infinita mesmo. Isso. Nossa senhora, esqueci. Aí, uma coisa, Matheus. Essa joia, ela... comigo que a joia espiritual só foi deixada pra aparecer no Guerra Infinita porque não dava pra mostrar ela funcionando, porque ela é metafísica demais. Porque ela é metafísica demais e por causa da condição que eles impuseram pra você obter a joia, né? Você tem que sacrificar alguma coisa que você ama. É, cara. E também se eu fosse apresentar a joia espiritual antes, ela teria que ser apresentada junto com a do Alok, cara. Se fosse apresentar. Vai, de novo. Se fosse apresentar. Agora sim. Se fosse apresentar. Não sei o que tá acontecendo. Tá, se fosse apresentar a joia espiritual antes, cara, ela teria, consequentemente, que aparece junto com a do Arlok, né? E a gente viu que no Guardiões da Galáxia 2, o Arlok ainda tá hibernando lá no casulo dele. É porque ela tem uma ligação bem forte, ela anda na testa do Arlok nos quadrinhos. Mas, voltando à explicação, a joia espiritual ela lhe concede o poder de perceber e pressentir todas as almas que já morreram e que estão vivas em todo o universo. Você consegue ter total ciência. E pra terminar, delas. A mais filha da puta de todas. Ah, cara, é a da realidade, né, cara? Que ela literalmente. Ela permite você fazer o que você quiser. Basicamente, a joia da realidade, ela. Eu não entendo. Uma coisa que eu tenho. Que eu não entendo é. Você tendo a joia da realidade, cara, porque outras joias não. É irrelevante, porque você pode literalmente não, fazer não, o que você não, quiser. Não, porque cada joia, pelo menos isso nos quadrinhos, no filme nunca não ficou se sabendo direito isso, mas nos quadrinhos, cada joia, ela tem poder, mas não poder, assim, onipotente. Ela não é capaz de fazer qualquer coisa que queira. Agora, quando junta com a joia do poder, que a joia do poder é a bateria, é... Todas elas, quando estão perto da Joia do Poder, multiplica e quintuplica e faz tudo acontecer, entendeu? Então a Joia da Realidade, tanto que a Joia da Realidade nos filmes é o Éter, né, do Thor Reino Sombrio, e lá como Éter ela não fazia tanta coisa, ela era uma arma poderosa tal e coisa, mas não um negócio do tipo muda a realidade do jeito que quiser. Não, é até porque as joias dos filmes, elas têm um power down sinistro, né, cara? Elas estão muito mais fracas do que elas realmente, do potencial delas nos quadrinhos. É, mas é na hora que o... Na hora que o Thanos botou na luva, filho. Aí foi um pega pra capar. É verdade. Bem que o Thanos ele poderia ter usado de maneiras muito mais inteligentes essa joia em todas as ocasiões em que ele colocou a mão nela. Como, por exemplo, estalar o dedo pra acabar com metade da vida do universo é foda pra caralho, né? Mas estalar o dedo pra acabar com metade das vidas do universo como se elas nunca tivessem existido, isso é muito sinistro. E eu também... E tem todas aquelas ladainhas que já correram a internet toda. Ah, por que ele não instalou o dedo e dobrou os suprimentos em vez de tirar metade das vidas? Porque ele é um psicopata, filho da puta. Ele pensou na... Não, ele quer acabar com o mundo porque, né, pra ele os seres viventes são a praga, então tem que acabar com a praga. Você tá com fome. Eu até ouvi, já vou dar crédito, ouvi essa história no Nerdcast. Tu tá com formigueiro em casa ou um cupinzeiro em casa? Tu fica pensando em realocar o cupinzeiro pra fora da casa? Não, tu tá com veneno e mata aquelas merda porque tão fodendo com a tua vida, pô. Então é isso que Thanos pensou quando falou... Quando estalou os dedos e matou metade do universo. Mas, voltando pros quadrinhos. E sem contar também E sem contar também que é uma diferença clara entre o Thanos dos quadrinhos e o Thanos do filme, é que o Thanos do quadrinho, ele tá pouco se lixando pra vida humana, né, cara? Se ele vai fazer isso da forma certa ou não vai, tá nem aí. O único motivo dele pegar as joias é porque vai ser mais rápido, né? Não é porque ele quer que a galera tenha uma morte em dolor ou que seja digno igual é no filme. No filme, ele também... Não, o Thanos do filme... Não, entre aspas. O Thanos do filme não pareceu se importar muito com a vida dos outros, só com a vida da Gamora, cara. Fora Gamora, eu acho que o resto do povo que se foda. Pelo menos... Ah, ele ficou triste lá com a galera do... Com a galera que seguia ele, que morreu. Ele ficava triste em fazer o que ele fazia. Quando ele teve que, por exemplo... Quando ele viu a Wanda matando o Visão lá. E ele consolou ela antes de trazer o Visão de volta e matar o Visão de novo. Tipo, ele faz porque tem, é porque é necessário. Não é porque ele quer estar fazendo aquilo, sabe? Tá, vamos lá. Voltando pros quadrinhos. Com quem estavam as joias nos quadrinhos? Nos quadrinhos, elas estavam com 6 seres diferentes, que eram uma galera bem grande, né? Na minha opinião. Que era o... Eu não sei o nome deles em português mais, viu? Porque eu reli em inglês. Mas era... Então, a joia espiritual estava com o Twinner, que é o cara do Yin. Que é o cara do Yin. Que é o intermediário. Lá. A joia do poder estava com o The Champion, uhum. Campeão. Com o campeão. É, a mas joia aí do é tempo estava, né, com o The Gardener, jardineiro. A joia do espaço estava com o The Exato. Runner, né, o corredor, eu acho. Ou velocista, não lembro agora. É. A joia da realidade não, corredor, estava com o colecionador. Né, e... The Collector. The Collector, não, né? Pô, vamos falar em inglês. The Collector. E a joia... E a joia da mente estava com o Grandmaster, né? Que era o Grão-Mestre. Grão-Mestre. Ou seja, a joia da realidade... A joia da mente. Que estava com o Grão-Mestre? Do... É. A da mente é mole, cara. A da mente estava com o Mosca. Ah, que coisa incrível, né? Mas Nossa como... Senhora, pelo amor de Deus. Tá bom. Agora, uma coisa eu tenho que traçar um paralelo dos quadrinhos pros filmes, né? Esse bando filme que tava com as joias, que são chamados os anciões do universo, né? Nos quadrinhos, eles são seres extremamente velhos, uhum, extremamente poderosos, extremamente sisudos, né? Extremamente assim... Cara, eles são, a presença deles é ominosa, sabe? O cara aparece, você sabe que você tá na presença de um ser que é um semideus, né? Eles são um bando de palhaços nos filmes, cara. Pelo menos o colecionador e o mestre, né? Como o grão-mestre, com aquela palhaçada toda que ele faz no Thor Ragnarok, como ele conseguiu conquistar um sistema solar inteiro e ser o tirano daquela porra toda? Só se foi contando piada, cara. Ah. É que o universo do MCU, cara, como é que é o nome daquelas divindades mesmo? Que são os deuses da Marvel? Os Celestiais. Internos, não, é. Os Celestiais, eles são os trapalhões, né? É o Didi Mocó, é o Mussum. Isso são os Celestiais. Ai, cara, mas eles realmente não fizeram direito a porra dos anciões nos filmes, não, cara. Mas, sério, escolher o Jeff Goldblum pra fazer o Grão-Mestre, cara, era a mesma coisa se você escolher o Tiririca pra fazer o Grão-Mestre, cara. Não dá pra levar o Jeff Goldblum a sério, cara. É impossível, porra. Imagina o Tiririca. Sou eu, colecionador. Não, colecionador não, o Grão-Mestre. O colecionador não, é o Grão-Mestre, Grão-Mestre, Grão-Mestre, Grão-Mestre. Sou eu, abestado, vai lutar na arena. Achou que eu ia te detonar, mas achou que ia te evaporar. Tava brincando, não sei o que lá, eu não sei fazer o Tiririca. Cara, eu não sei fazer o Tiririca. Vamos lá, tá. Benício Del Toro como colecionador, ele é um bom ator? Com certeza, não estou falando. Cara, mas ele fez uma persona tão Clodovil pro colecionador, cara. Quando ele faz aquele Saramalek todo pra receber os Asgardianos no final do Thor, Reinado Sombrio, cara, eu falei. Perua! Não, é o Jack Sparrow ali, né, cara? Aquilo ali é o Jack Sparrow. Se fosse o Johnny Depp, era o Jack Sparrow todinho, né? Mas. Deixa pra lá. Fazer o quê? Não foi a gente que decidiu os nomes dos atores, então vai de Benício Del Toro e Jeff Goldblum mesmo, né? Mas vamos lá. Uma coisa, pelo menos, que eu tenho que agradecer. Ainda bem que eles não botaram nessa brincadeira o Corredor e o Campeão, cara. Porque eles já são muito galhofas nos quadrinhos, cara. Tudo aquilo que você falou de imponência, de sisudo, tal e coisa, no Campeão. Mas ainda assim, esquece, mas ainda, né? Assim, eles são seres poderosos, que, né? Quando você vê quando você vê a demonstração do poder deles, você leva eles a sério, pô. Para, cara, o campeão não sabia nem que a joia dava poder pra ele achava que ele era foda, cara. Para com isso. O campeão galhofa pra caramba. E o velocista, então, é pior ainda. Ai, ai, tá bom. Durante essa saga do Thanos em Busca de Poder, ele vai individualmente a cada um desses seres e, malandramente, no Somebody Love ou na porrada, depende do cara, né? No Campeão foi na porrada, no Intermediário foi no Somebody Love. Não, pera, o Campeão não foi na porrada, ele manipulou o Campeão, ele fingiu ia ser na porrada, mas ele não esperava nunca ganhar o Campeão no mano a mano. Tanto que ele fez o campeão destruir o próprio planeta pra aí ele fazer o que ele queria. Tava tudo de acordo com o plano. Não foi porrada, exato. Porrada. E tal como no filme, ele foi pegando joia por joia. Ele não pegou todas numa vez. Ele foi lá, pegou do cara X, do cara Y, tal e coisa. O que, na minha opinião, foi uma jogada de gênio. Nos quadrinhos, inclusive, o único desses anciãos que eu realmente fiquei triste do Thanos, vamos dizer, ter que eliminar pra poder conseguir a joia foi o jardineiro. Mas, tu não concorda, né, Matheus? Thanos não tá nem aí, cara. Não, mas calma. Mas se lembrar, o Thanos também não queria eliminar o jardineiro. Tanto que ele tentou conversar com o cara antes. Tipo, cara, só me dá a joia, você fica aí na sua. Fica aí plantando de boa. Vai, deixa a parada crescer natural. Mas o jardineiro não quis, né, cara? Que eu me lembro bem, o Thanos, em cada um que ele foi, ele antes pediu a joia, e na hora ele pediu por favor, né? Ah, não vai me dar por favor? Então eu vou te destruir no teu próprio jogo. É, pior que foi. Todos eles. Ele só não pediu por favor pro Grão-Mestre, porque o Grão-Mestre já tava esperando. Não, nem pede, já chega. Vamos lá, cair na quina. Você sabe que se não disputar nesse videogame From Hell que eu botei aqui, você não vai ganhar joia. Então tá, nem me insulta com pedido de joia não, porque eu não vou aceitar, mas deixa pra lá, isso não tem problema. Aí, Thanos consegue as 6 joias na sua manopla do infinito. E, cara, a representação de cada poder com as cenas do rosto do Thanos mostrando o poder da mente, mostrando o poder propriamente dito, né? Ou a joia da alma, a joia da mente, a joia da realidade. Cara, são quadros lindos! Vocês lembram disso? Vocês lembram desses quadros mostrando as facetas de cada joia? Nossa senhora, cara, eu fiquei de boca. Era a primeira vez que eu vi esses quadrinhos, eu juro por Deus, eu fiquei abestalhado de ver esses quadros, a busca de Thanos é toda desenhada pelo Ron Lim, né? Cara aí que... Agora, eu vou te falar o seguinte, eu não gosto desenhista muito de mão cheia, cara. Eu acho ele meio carimbinho, eu acho que todos os personagens dele meio que tem o mesmo rosto, tá ligado? Né? Não sou muito fã mesmo dele, mas... eu abro uma exceção pra essa minissérie. Que é nessa minissérie ele tá nível Deus, cara. Ô, Ned Márcio, uma coisa. Eu sei que a gente tá fazendo um podcast mais resumão e tal, então não tem tempo de se aprofundar. Mas uma coisa que tem que ser dita agora pra poder É uma coisa que vai se complementar no futuro no final do podcast, quando a gente chegar no final da saga, né? Que enquanto tava tendo essa reunião do Thanos em busca do poder, o surfista tava preso num planeta lá, e o whatever é isso, ele consegue fugir do planeta, e ele se une ao Drax, né? Pra poder tentar buscar, pra poder ir atrás do Thanos antes que ele consiga realizar o plano maléfico de conseguir as joias e tudo mais. E também nesse meio tempo aparece a Nebulosa se apresentando ao Thanos. Nebulosa que, diferente dos filmes, ela na verdade ela se diz neta do Thanos, né? Ser neta do Thanos. E isso, ela era uma pirata, né? Se eu não me engano, Matheus, é isso mesmo, né? Ela era uma pirata e se apresenta a Thanos. E diferente do Thanos do filme, entre aspas, enormes, benevolente, ele é um tirano, quer mais que se dane e não aceita ela e começa a torturar a coitada da garota e deforma ela daquela maneira horrível. É um presente pra morte, né? Fazer o quê? Agora uma dúvida, essa é uma dúvida que eu queria ver se algum de vocês sabe, provavelmente o Matheus. Legal, ela é a neta do Thanos, filha de quem? Então, pelo que eu sei, o Thanos ele tem diversos filhos espalhados pela galáxia, tipo, filhos que ele nem conhece, que ele tem. E ele mata o... Tu tá me dizendo que o Thanos é o Mr. Krátara do universo? Tô dizendo que o Thanos, ele é o vovô Kido do universo, cara. Ele é o Mitsumasa Kido do universo, cara. Mitsumasa Kido. É, mas aí... Ótima referência. Sim, olha só, Nerd Master, mas uma coisa que você tem que entender é que o Thanos, ele caça e mata os filhos dele porque ele não quer que ninguém se oponha a ele, né, cara? Então os filhos dele, consequentemente, seriam tão fortes quanto e poderiam, uma hora, tomar o trono dele ou simplesmente por ele não querer ter filhos mesmo. Eu sei que ele mata todo mundo, fato. Mas não deixa claro se a Nebulosa, ela é de fato neta dele mesmo, porque ela chega falando que é neta. Mas não tem nenhuma confirmação que é de verdade. Atualmente, nos quadrinhos, não tem nada claro. Pelo menos um filho vivo do Thanos, que é o Thane. Tranquilo. É o Thane, sim. Bom, continuando. Thanos conseguiu a manopla, tornou-se onipotente, onipresente, onisciente, onitudo que você quiser. E aí começa o que, na minha opinião, é a melhor minissérie da Marvel que tem o Thanos como personagem, que é... Antes da gente falar do infinito, da FIFA, infinito, tem uma parte calma, que eu tenho que falar do final da busca do Thanos, né? Que, assim, é uma das resoluções de minissérie de quadrinho que eu acho assim... Eu li a primeira vez aquilo e me deixou de queixo caído, cara, pela resolução que o Jim Starlin deu pra história. Que é... A morte ressuscita o Thanos pro Thanos cumprir a missão de dar meio universo vidas pra ela, né? E o Thanos, beleza, como é que eu vou fazer isso? Pra eu conseguir fazer isso do jeito mais eficiente possível, eu tenho que me tornar um deus, né? Pá, vou conseguir as joias do infinito. Ele vai, faz essa coisa toda, consegue as joias do infinito, vai se apresentar pra morte e dizer, olha, agora eu tenho as condições de fazer isso, né? A morte nunca se comunica diretamente com o Thanos, né? Ela fica sempre calada se comunicando por um lacaio dela lá, né? E o Thanos faz isso tudinho na esperança de que a morte, porra, se eu tiver o poder de um deus, ela vai me ver do mesmo nível que ela, né? Ela vai falar comigo, vou ouvir a doce voz da morte, né? E tal, né? E aí chega no final, cara, e a morte nega isso pro Thanos. Diz que não pode falar com ele. Antes porque ele estava abaixo dela, e agora porque ele está muito superior a ela. Não sabe regrar a situação, não sabe medir, cara, direito o poder, tá isso, né, meu filho? Exagerou o que eu posso fazer, final, né? Agora, cara, eu não posso mais fazer nada. Tudo. Porra, cara, deu até pena do Thanos, tadinho. Tadinho do psicopata megalomaníaco, né, cara? Não, olha só, gente. Então, não, olha tá, só, gente, mas uma coisa que você tá esquecendo, fala, que é muito importante, tem um personagem que a gente não citou até agora, que ele é mega importante pra essa história. Tipo, tá, não é mega importante pra história, mas ele faz parte de toda ela desde o começo, né? Que é o Mephisto. Que é o mesmo personagem que desfaz o casamento todo do Homem-Aranha com a Mary Jane. Ele, originalmente, né? Tá, para. Não, para. Cara, Matheus, com tanta coisa pra lembrar do Mephisto, que ele é pai do Blackheart, que ele é a personificação do diabo cristão na Marvel, que ele é o enganador mor do universo dos quadrinhos. O cara me lembra da porra de um novo dia da saga do Spider-Man, cara. Cara, vai se ferrar, o Wallace, assim, porra. Não, mas olha só, uma coisa que tem sido dito sobre o Mephisto é que, tipo, apesar dele ser representado como o diabo e tudo mais, se vendo sobre o mundo, tem uma ligação mesmo com, diretamente com Lúcifer. Na verdade, o Mephisto é um alienígena, né? Ele veio de uma raça de Mephisto. Só que ele é o Mephisto do mal. Tem uma raça que é dele. Mas ele tenta roubar, nessa saga, ele tenta roubar a manopla de Thanos, né? Fazer uma armação lá, Loki, né? Distrair o Thanos e pegar a luva da mão dele enquanto ele tá distraído. Só que o Thanos, obviamente, percebe isso e vai aniquilar o pobre coitado. E aí ele se ajoelha, fala que vai ser leal ao Thanos. Ele se torna tipo o conselheiro do Thanos. Sempre jogando nos dois lados. Nada. Conselheiro, não. Cara, se tem uma pessoa que personifica a expressão pilha errada, é o Mephisto, cara. O Mephisto de... Cara, tu escolhe quem você quiser, mas não me escolhe o Mephisto pra ser teu conselheiro, cara. É o pior tipo de conselheiro que você vai querer na tua vida. É verdade. Começa Desafio Infinito, né? Aí Thanos está, inclusive, conversando com o seu conselheiro, né? Com o seu conselheiro, com o seu pilha errada particular. E ele começa com aquelas ladainhas: ah, o senhor é Deus, o senhor é poderoso, o senhor é isso, o senhor é aquilo, tal e coisa. Começando a puxar saquismo do caramba 4. E aí, continuando a conversa, mas por que, Mephisto? Por que a senhora Morte não gosta mais de mim? Por que que ela não me escuta? Por que que ela não fala comigo? Aí o pilha errada, né? Ah, o senhor esqueceu de fazer o que o senhor pediu pra ela, né? O senhor fez uma promessa pra ela que o senhor não cumpriu, né? Aí, cara, verdade, uma porra, Mephisto, tu é o cara. Que falta de consideração da minha parte. Aí tem o famoso estalo do dedo que mata metade dos seres sencientes. Na minha opinião, a cagada que o Thanos fez, eu acho, inclusive, muito por influência do pilha errada, é que ele sumiu com metade dos seres conscientes, mas não apagou a memória dos que sobraram, cara. Se ele fizesse direito a bodega, eliminasse a metade da existência, que ninguém mais lembre dos que sumiram, não tinha dado tá bom, errado. Eu vou te fazer uma pergunta. O quê? Pra poder responder isso, eu vou te responder uma pergunta, ok? Imagina que você tem a manopla do infinito. Você consegue imaginar alguém que vai conseguir se opor a você? Porque você se tornou um deus, você literalmente faz o que você quiser. Vai ter alguém no universo que vai conseguir separar você ou se opor a você? Então, cara, mesmo que ele não apagasse a mente da galera, quem que vai se opor a ele no final do dia? Que é, se houvesse uma joia da lógica, nada disso teria acontecido. Joia da lógica, joia o poder, consenso, ela tem o poder, né, de não deixar você fazer consenso, cagada em nível universal. Aí beleza, metade da população senciente do universo morre, e tal como no filme, nos quadrinhos eles focam o desaparecimento na Terra, como se só tivesse acontecido na Terra, mas tudo bem. Ah, não, mas teve a cena que mostrou os Skrulls dizendo que foram os Krees que mataram, e os Krees dizendo que foram os Skrulls. Cara, dois quadrinhos, um para os Krees e um para os Skrulls, acabou. Essa foi toda a informação do universo que morreu gente senciente no universo. O resto tá tudo focado no planeta Terra. Uma coisa cedida então, também é que a ordem de quem morreu foi um pouco diferente do filme, né? Eu não lembro agora de cabeça quem foi que morreu, mas eu sei que foi bem diferente. Por exemplo, o Homem-Aranha tá vivo. Ele faz muito ajuda. É, o Homem-Aranha não morreu, né? Mas a Mary Jane, sim. No filme, ninguém sabe se ele morreu ou não. Fez muita falta, né? Não, pera, ele não morreu não, pô. Morreu. Ele não morreu. Não. O Gavião Arqueiro morreu? Não, ele não morreu não. Ah, é? Nos quadrinhos, sim. Nos quadrinhos, ali. Ele tava ele e a Cersei falando com o Capitão América e os dois. É verdade mesmo. Pifaram quem que, na... Ô, Matheus, você lembra quem que era a formação de Vingadores nessa época? Quase todo mundo da Marvel. Cara, era aquela sala toda que se reuniu depois, já não tinha ninguém que não era Vingador, cara. Até os X-Men eram Vingadores ali, cara. Já tava na... Não, já tava na época do universo Marvel que todo mundo tinha porra da carteirinha dos Vingadores, cara. O Fera era Vingador, Arcanjo era Vingador, porra, todo mundo. Até o Professor Xavier, de repente, era Vingador. Tenho certeza que ele era. Cara. Mas... Porra, o Quarteto era Vingadores também, cara, todo mundo. Ixi. Ué, ali era Clube do Bolinho, Clube do Bolinho, cacete, todo negócio... mundo é Vingador, é só assinar no contrato ali, pronto. Você tem um poder? Tava, beleza. Todo mundo era. Aquela cena do filme que o Hulk cai na casa do Doutor Estranho, né? É idêntica nos quadrinhos, com exceção de que não é o Hulk, é o surfista. Uhum, exatamente. É, tem até aquela. É realmente, a mesma frase até, inclusive, a reação do Doutor Estranho é a mesma. Então, uma coisa que eu gostei nos quadrinhos diferentes do filme é que, tipo. É. Porque como os quadrinhos tem muito mais personagem, né? Eles montam um esquadrão pra poder ficar na. Um pra poder ficar na Terra, porque assim como mostra no final do trailer, lá no final do trailer, no final da cena pós-crédito, tipo. Some piloto, então cai avião e tá acontecendo uma desgraça na Terra, né? Então tem que ter uns heróis pra poder tentar remediar a situação, né? Salvar o máximo de vidas que eles conseguiram, porque muita vida foi perdida no processo. Enquanto isso, o Surfista Prateado, junto com o Doutor Estranho, eles montam uma equipe de ação cósmica, né, galera? Não é? Isso depois? Não. Isso teve que aparecer o Doutor Destino na casa do Doutor Estranho, porque ele detectou os poderes do surfista e foi atrás do surfista pra descobrir o que tá acontecendo com essa porra, porque ele queria vingar metade dos lativerianos que também tinham sumido. Aí teve que aparecer o Adam Warlock mais o Pip e o Troll pra poder... Não, isso aqui quem aconteceu foi o Thanos, então vão acabar com esta merda. Eu sou o Adam Warlock, eu Jesus, que mando da Marvel, porra, né, vou fazer uma com Lyle de... Eu sou Jesus, eu vou fazer acontecer nessa merda e quem vier comigo vai enfrentar a porra do Thanos pra gente tentar descobrir. Aí o Doutor Destino, eu não obedeço ninguém, então você vai lá, Destino, vai pro diabo que te carrega então, você vai pro esquinho dos infernos se você quiser, mas se quiser viver tem que ficar aqui com a gente, quem manda nessa merda sou uma eu. Coisa, pronto, acabou. Pip o Troll, ele é a personificação de drogas na Marvel. Pip Troll. Não, olha só, cara. Uma coisa que vale ser dito também é que a Gamora, na mesma proporção que ela é mega relevante pro filme, aí ela é uma zero à esquerda, né, cara? Ela tá por tá, né? Não! Cara, ela desaparece. Não, ela não desaparece. Ela é uma das que desapareceram. Ela não desaparece. Na frente do Pip. Sim, ela desaparece na... Não, ela desaparece na frente do Pip. Tanto que depois, a partir daí, só tá o Pip e o Adam Warlock. O Adam Warlock ainda tava no casulo, regenerando para o que eles tinham ressuscitado. Eu tô fazendo aspas, tá ouvindo, com os dedos. Eles tinham ressuscitado em corpos de três humanos que tinham sofrido um acidente de carro. Aí, depois que o Pip e a Gamora já estavam já reajustado pro corpo deles, a Gamora desaparece no estalo. Ela é tão irrelevante na história que eu nem lembrava dela. Ah, não. No quadrinho, a Gamora é completamente irrelevante nessa saga, cara. Ela sumiu logo nos primeiros capítulos. Uma coisa que vale ser dito... Ah, mas eu não sei. A gente vai falar isso mais pra frente. Né? Mas vale citar agora que o Adam Warlock é o tremendo filho da puta também, né, cara? Tipo, ele falou pra... Ele fala uma coisa assim, não, vamos junto e tal, mas vocês vão na frente, eu vou depois, vou pegar uma parada aqui. Aí vocês vão indo, vão indo. Vou indo lá. Vou pegar uma para. Vai indo que eu tô indo já. Vou pegar minhas cuecas ali. Porque ele não tem... Nunca se sabe se ele tá com roupa ou não embaixo daquela capa. Porque não mostra. É sempre um breu dentro daquela porra daquela capa, né? Vou pegar vocês vão minhas na frente. Eu alcanço ali, vocês. Eu alcanço vocês. Daqui a pouco eu vou com vocês. Ô surfista, fica comigo que tu tá sem cueca também. Pera aí que eu trouxe uma pra você. Cara, o Adam é muito escroto, cara. Não, ele nunca foi um personagem, vamos assim dizer, a bondade. Que isso? Ele era pra ser a bondade de forma de ser humano, né? Ele não é um personagem que foi... não tem nenhuma essência de mal dentro dele. Não. Ele era pra ser o ser perfeito. Se o ser perfeito é bom ou mal é outra história. Não, ele foi criado pra ser o ser biológico perfeito. Ponto. É, depende dele. Ser filha da puta ou não, não está incluído no pacote. Agora, uma coisa que ninguém nunca soube responder. O cabelo afro é indicação de maldade? No caso do Magus é, né? No caso do Magus é, né? Dá pra, vamos dizer, botar até uma conotação racista, assim, nessa situação, né? Mas deixa pra da próxima saga a gente chegar nisso. Aí ele faz um conjunto, né, um conclave dos heróis que sobraram. E aí uma outra mostra de como é que o Adam Warlock é um filho da puta, que o Wolverine e o Hulk foram sentar no terraço porque eles não estavam aguentando a boiolice no salão dos heróis. Aí o Adam chegou lá. Ô, eu tava precisando falar com vocês dois, com o Hulk e com o Wolverine. Por quê? É que vocês dois são os únicos badass, foda pra caraca, moda faca, que se eu quiser mandar matar, vocês são os únicos que tem coragem pra meter o peito e mandar. Ah, é porque a gente é monstro, né? É, por isso mesmo, por isso mesmo. Mas tu é tão monstro quanto, né, Douradinho? É, fazer o quê, né, meu filho? Tamo nessa situação. Vocês topam? Cara, a situação com o Hulk e o Wolverine no telhado é tão awkward, né? Tão bizarra, que quando eles falam, cadê o Hulk? Aí eu vi ele indo pro telhado. Aí o capitão, nossa, mas o Wolverine está lá em cima! Meu Deus, vai dar merda! É público e notório que o Wolverine e o Logan, sempre que se junta, caem na porrada, né? Mas aí, estão lá os dois sentados, fumando charuto, tomando a Birinite. Ah, louca, eu quero brigar contigo, não, mas é que a gente já tá de saco cheio, eu já briguei tanto contigo que já briguei tanto contigo, já briguei teu amigo. Tipo isso, mano. Você tá bunda tipo aí, você quer. Belo resumo. Aí, beleza, o Warlock fica com o surfista com ele, de segurança, né, na prancha, não. Deixa tua prancha aqui comigo, surfista, sossega quieto aí. Abre o portal via olho de Agamotto lá com o Doutor Estranho, e vá a galera toda pra cima do Thanos. Aí o surfista, ô Adam, você acha que eles dão conta do recado? O Adam, não, não, porra nenhuma, não, eles só estão lá pra distrair mesmo. O plano é eu e tu, o plano é eu e tu. Tanto que a gente vai abrir outro portal que é pra outro lugar, não se incomode com isso não, que o plano não é... Eles estão lá de bucha de canhão, meu filho, se incomoda com isso não. Aliás, essa porradaria é épica, né? Então, página dupla, linda, portais pipocando pra tudo quanto é lado, heróis pulando de todas as direções, o Thanos simplesmente estica a mão pra frente e paralisa todo mundo, até dá um peteleco na testa do capitão, o capitão tava na frente do negócio, tá, pai, vocês acharam mesmo que tinha chance comigo? Bando de otário. Aí entra o pilha errada, né? Conselheiro, né? Nossa, que conselheiro, hein? Conselheiro maravilhoso, né? Melhor que... Oh, senhor! Apareceu uma oportunidade maravilhosa à sua frente. Porra, é essa? Que merda é essa de oportunidade? As mulheres adoram ver a pessoa se glorificar numa batalha heróica, mas o senhor, com todos os seus poderes, é impossível para o senhor conseguir ser derrotado por essa ralé. Diminua a quantidade de seu poder para que seja possível para os heróis da Terra ganhar do senhor. Mephisto do céu, que uma cara, que conselho maravilhoso. Até agarro o Mephisto nessa hora. Mephisto, filho, tu deu o conselho mais lindo da vida. Eu vou tirar todos os meus poderes, vou ficar só com a joia do poder e alguma coisa da joia do tempo e do espaço, só pra ficar bonita a brincadeira, tá vendo? Não, ele desliga a onisciência dele, né? Pra ele... Isso, todas as percepções cósmicas que as joias davam pra ele, ele desligou. Cara, é muito pilha. É um imbecil, né, cara? Não, e vale lembrar que mesmo assim ele dá um cacete em todo mundo, né, maluco? O cara tá com a joia do poder, meu filho. Só a joia do poder é o suficiente. Não, o Thanos sem joia nenhuma, ele consegue encarar o Hulk. E isso não é do filme, não. Isso é dos quadrinhos. sem joia nenhuma, sem joia nenhuma, ele sai no palco com o Hulk. Não, isso é verdade. Pode até, não, pode até não, não ganhar todas as vezes, mas ele se garante no palco com o Hulk. Uhum. Agora a pergunta que eu tenho, agora a pergunta que eu tenho que fazer é: a gente viu o Thor no filme descendo o cacete do Thanos com manopla full, né? Ele ganha aquela. Está claro pra todo mundo que ele ganha, né? Se ele for lutar com o Thanos ali. É, só que uma coisa: se fosse o Thor mesmo nesse arco, porque era o Trovejante que tava ali, não era o Thor, não era o Odinson, era o outro cara, né? Ninguém, todo mundo achava que era o Odinson que tava com o Mjolnir no momento. E o Trovejante era um pouco mais fraco que o Thor. Se fosse o Thor ali, a situação seria diferente ou não? Não. Provavelmente não, né? Com a manopla full power, não. A manopla full power, não. Com a manopla full power, ele derrotou as entidades cósmicas, cara. É, bom, realmente. Aí, fato. Num outro canto, a, sei lá, 4, 5 anos-luz do Palácio do Thanos, surge o surfista com o Ada. Tá bom, Ada, qual é a porra desse teu plano? Que merda de plano é esse que você não me contou até agora? Cara, eu não te contei porque o Thanos podia descobrir conjuntamente. Isso era muito fácil pra ele, meu filho. Mas agora que ele desligou, e eu não acredito que o meu filho nos fez esse favor. Ele desligou os poderes dele, agora dá. Você vai olhar, tá vendo? Eles estão, lembre-se, estão uns 4, 5 anos-luz, mas o surfista da lá consegue ver o Thanos lá na puta que perdeu 4, 5 anos-luz. Também, Arauto de Galactus, poder cósmico, caramba, 4, né? Mas, ok, dane-se. Vamos acreditar nisso. Você tá vendo o Thanos daqui, não tá? Tô, ó. Tá ali, ó. Tá batendo no Capitão agora. Ih, sentou-lhe o cacete no Ciclope. Bateu na mulher Hulk também. Tá vendo? Então, se prepara. Segura. Quando for a hora certa, tu vai na velocidade mais rápida que tu puder pra arrancar a manopla da mão do Thanos. Cara, se eu fosse surfista, eu olhava pra ele e falava: sério? É esse teu plano? Mas quase deu certo. Mas que planozinho bunda! Mas quase deu certo. Quase deu certo, né? Quase deu certo. Por um pentelésimo de segundo, o Thanos conseguiu tirar a manopla da alça de mira do surfista. A gente até podia até ver num quadrinho depois do surfista fazendo: porra, quase! Não, não, eu acho engraçado que eles pararam muito longe, né, cara? Se eles estivessem um pouquinho mais perto, pegava. Dava, né? Faltou um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí, não. Cara, mas uma... Que porra é essa? Como é que pode isso? Quase me tiraram a manopla. Não, acabou essa filha. Ô, Mephisto, cara, você ficou com erro. Vamos ligar a manopla toda de novo. Porra, foda-se todo mundo aí. Acabou essa merda. Voltei a ser um uma super coisa, poderoso. Né, demais. Uma coisa que a gente tem que falar é que, tipo, não é, não é importante pra história, mas é uma cena muito bonita que o único herói que sobra depois que ele derrota todo mundo ali é o Capitão América, né? É, apesar de ser o mais fraco entre eles ali, ele é o único que fica de pé contra o Thanos no final dos heróis da Terra. É que o Thanos... é que o Thanos tem, vamos dizer, essa mania dele de respeitar quem peita ele. Essa mania que o Thanos tem. Não, eu te respeito, Capitão. É que nem no filme, eu te respeito, Stark. Eu te respeito, Doutor Estranho. Eu respeito todo mundo. Eu quero que todo mundo se foda, mas eu respeito, eu tenho. Eu tenho respeito por você. Só quero todo mundo respeitosamente se foda-se, né? Né? Vendo o que é o plano infalível dele falhou, né? O que é que Adam Warlock faz? Convoca... Ô, Eternidade, é a tua vez agora. Senta pra porrada. Eu não queria que isso acontecesse, não. Mas agora senta pra porrada. Aí vem Eternidade, Amor, Ódio, Lorde Caos, Mestre Ordem, Dois Sentinelas, O Estranho, que eu não sei até hoje que caralho é O Estranho, e Éon... Só não tava lá o Tribunal Vivo porque ele cagou litros pra contenda, né? Não, contenda entre vocês, Tribunal Vivo, foda-se, tchau, benção. O Galactus também tava, né? O Galactus também tava. O Galactus também tava. E começou a porradaria a nível cósmico. E a porradaria a nível cósmico é tão foda que a gente não pôde ver. A gente só viu de longe pela perspectiva do lado. É, mas isso, Mas isso foi, a coisa mais errada que o Thanos fez, porque pra enfrentar essa gente toda, ele teve que assumir a forma astral dele, né? Deixou o corpo dele desprotegido. Né? Cometeu um erro feio, um erro rude. É que ele tomou o lugar da... tomou o lugar da eternidade, né? Tava aí lá, o Thanos, o corpo no firmamento, dele, né? A Nébula foi lá e tomou a manopla do corpo dele. Exato. E aí Nebula se torna a nova suprema toda poderosa. Não, calma. Peraí. A gente tem que ressaltar que Nebulosa, aquela qual ele torturou e desconfigurou, né, cara? Ela no último centelho de vida dela, ela conseguiu pegar a manopla do corpo paralisado do Thanos. Aquilo foi foda. Sim. Aí... Nebulosa agora é a Bambambam do universo. O Thanos, inclusive, volta pro corpo dele. Olha lá. Volta pro corpo dele. E agora tem que juntar força com o resto da patota dos heróis que não gostam dele para tentar evitar que a Nebula faça pior. Porque se tem uma coisa que ia ser muito pior do que o Thanos com a manopla, é a Nebula, que é piroquinha das ideias, né? De tanta tortura que ela tomou na cabeça, ela ficou completamente louca. Imagina uma completa louca do controle da manopla do infinito, né? É, não põe armas na mão de uma mulher louca, situação. É, a mulher louca é barata voadora e mulher louca. São as duas coisas que mais mete medo na vida. Não. E vale lembrar também que, mais uma vez, o Adam Warlock agiu de filha da putagem com a guaitara da garota. Por quê? O que acontece? A Nebulosa, ela com a manopla, ela é tão mal quanto o Thanos, né, cara? Não é que melhorou a situação. Agora o Thanos não tá com a manopla, então tá tudo bem. Não tá, porque ela também é uma ser do mal, né? E aí o Adam convence ela a fazer aquela ação de voltar 24 horas do passado. Que aí desfez tudo que o Thanos fez. Então todo mundo que morreu voltou. E ela... Isso eu não me engano. Ela volta... Né? Não tem isso? Não, ela pegou a manopla, ela estava com a manopla, mas como ela voltou a ser zumbi, né, morto-vivo, bicho de putrefato, ela jazeu no chão, caída, com a manopla na mão dela, só que o Thanos não deu mais tempo. Foi nessa parte que eu comecei a desconfiar que o Tim Starlin estava fumando todas. Aí o que acontece? Todo mundo voltou ao normal, né? Porque voltou-se 24 horas no tempo, então todos os seres sencientes que morreram, desmorreram, né? Uma coisa incrível. E agora o novo ser onipotente, onisciente, onipresente do universo é Adam Warlock. Aí todos os heróis... Tá, e agora? Vai fazer o que com essa porra? Não, agora eu sou Deus, quero que vocês se fodam. Tchau todo mundo. Então, não é assim, não, pera, não é assim, não. Eles discutem. Se o Adam tem que ficar com a manopla, o Adam fala literalmente na cara deles: eu sou perfeito, eu sou do bem, então tá tudo tranquilo. Posso ficar com a manopla. Eu volto a dizer, filha da putagem não estava incluída no pacote. Uma das coisas que a gente sabe que quando o cara fica falando muito assim que ele é perfeito, é a última coisa que ele é perfeito. Ele é só um narcisista. Geralmente. Eu, como psicólogo, posso afirmar. Geralmente, quando o cara se auto-impõe dessa forma, ele é só um narcisista. Nada mais que isso. Agora, essa parte da Nébula pegar a manopla, isso tem que aparecer no Vingadores 4. Ah, com certeza, mas é o único motivo que ela tá viva por causa disso mesmo. Eu espero. Será, cara? Será que eles vão ter essa cara de pau de botar a Nébula? Porque... Vamos lá, a Nébula tomou-lhe um belo de uma tortura no filme, né? Ela não chegou a ser tão torturada quanto nos quadrinhos, mas ver ela toda desmontada peça por peça, tipo mostruário de montadora de agora, carro também. Agora, no Vingadores 4 vai ter viagem no tempo, né? Com certeza, porque eu já vi as fotos de produção aí do Tony Stark, do Homem-Formiga... e do Homem-Aranha interagindo com o Capitão América na Batalha de Nova York, lá no Vingadores. Homem-Aranha na foto? Não, o Homem-Aranha tá na foto, não. Tá ficando louco. Ele tá na foto. Caraca. Tá na foto. Bom, eu não vi o Homem-Aranha na foto, mas tudo bem. Cara, se coloca viagem do tempo de um jeito tão merda de estragar uma coisa, cara. Fora que tem aquela cena do trailer que tá Hulkificado junto com a galera em Wakanda, que também tem teorias de que aquilo ali é do filme 4 e não desse filme que teve agora, né? É um bando de filho da puta, né, esses caras que fazem isso. É, não, mas a galera falou que eles gravaram cenas que não estavam no filme, no trailer de propósito, né, só poder evitar spoilers. Bom, aí o que que acontece? O filme Guerra Infinita, vamos dizer, o plot do filme Guerra Infinita acabou aqui, no Desafio Infinito. Só que as sagas do infinito não acabaram. Só pra rapidamente a gente falar, porque não vem ao caso a gente falar dessas duas sagas muito aprofundadamente, porque elas não têm nada a ver com o plot dos filmes. Até porque, se a gente for falar da... Se a gente for falar da... Principalmente de Cruzada Infinita, a gente vai demorar pra caralho, que ela é maior que as outras. Porra, com certeza. Aí o que que acontece? O Adam Warlock, ao ganhar os poderes da Manopla do Infinito, entra de novo a Eternidade na conversa, de novo com o Tribunal Vivo. Dessa vez o meu filho, não, Tribunal, vamos lá, agora vamos fazer essa putaria das joias parar com essa palhaçada, porque estão fodendo o palhaço aqui com essa porcaria dessas joias, né? Não dá certo essa merda, então vamos parar com essa porcaria. Aí o Tribunal desliga o poder uníssono das joias e cada joia fica com uma das pessoas da Guarda do Infinito, que é o Adam Warlock com a joia do Espírito, a Gamora com a joia do Tempo, para tornar ela mais rápida nos golpes, o Pipe com a joia do Espaço, o Drax que engoliu a joia do Poder, fazer o quê, né? E quem mais? A Serpente da Lua, com a joia da mente, e um guardião, estou fazendo aspas de novo com as mãos, tá ouvindo? Um guardião oculto com a joia da realidade, porque também, né, é a joia mais filha da puta, que a gente acaba sabendo que é o Thanos que tá com a joia da realidade, que o Adam Warlock, apesar de tudo, ainda confia. É, o Adam Warlock, porra, tremendo não, ser perfeito. Não, há uma coisa que a gente não disse do desfecho do Thanos, que vale ser dito aqui, é que o Thanos, depois ele falhar miseravelmente 3 vezes com as joias, tendo posse das joias, ele decide se aposentar e virar um fazendeiro, cara. Que é o final do filme do Vingadores de Guerra Infinita. Oh. Ele sentado, olhando pro horizonte, falando: cadê meu trabalho? Foi pescar, né? Matou metade do universo, foi pescar. É por aí. Aí, só pra resumir as duas outras sagas. Durante a posse da Manopla do Infinito, enquanto ele era o ser onipotente, onisciente, onitudo da vida, o Adam Warlock pensou: eu não posso ter as primitivas reações do bem e do mal no meu ser. Se eu quero ser o ser onipotente, eu não posso ser tão nem mal nem bem. O que faço eu? Vamos fazer uma merda. Expulso do meu corpo o meu mal e o meu bem, e aí eu sou uma pessoa de pura lógica, tal coisa. Oh, que legal. Ele só não contou que esse mal e esse bem tinha que ir para algum lugar, né? Aí o que que acontece? O mal vira o Magus, que era uma personificação maligna do Adam Warlock de outra realidade, mas nesse caso é só o lado mal, do lado Adam Warlock. Com afro. E ele entra... Não, mas no caso do Guerra Infinita é com o Coque Samurai. Né? É com o Coque Samurai, não é com afro. A versão afro é da realidade alternativa. E aí ele cria uma porrada de versões malignas dos heróis. Pega 5 ou 6 cubos cósmicos, que eu não lembro mais se são 5 ou se são 6. E nem todos eram cubos, tá? E nesse caso não era o Tesseract, são os cubos cósmicos mesmo. E com esses cubos cósmicos ele tenta reapossar-se da Manopla do Infinito, porque um uma coisa muito, um roteiro muito cheio de viradas e desviradas e plot twists e o caramba 4 que não convém falar agora. Leiam. Até porque saiu encadenado no série que é ele conseguiu. Tá caro, mas saiu. No meio dessa cagada toda, cara, tem Doutor Destino, Kang, porra, tem um monte. Isso, Kang, cara, eu já tinha até esquecido que tinha o Kang e o Doutor Destino saindo pela tangente pra tentar obter os cubos cósmicos também, né? Mas aí ele consegue a manopla, consegue se tornar onipotente, o Magus no caso, mas aí de novo cai com uma porrada no Adam Warlock, o Adam Warlock consegue vencer a batalha, suga o Magus pra dentro da joia espiritual. Só que ele, como é apenas o aspecto maldoso da alma do Adam Warlock, dentro do mundo da joia espiritual, ele é o fantasma do fantasma. Quer dizer, ele não consegue interagir nem com as almas que estão dentro da joia espiritual. E aí acaba a Guerra Infinita. Lembra que o Adam expulsou o lado mal, mas o lado bom também. E aí, Matheus, o que aconteceu com o lado bom? O lado bom, ele se tornou uma nova entidade chamada A Deusa. Jorge, por favor, toca Rosana agora, né? Como uma deusa. Por favor, Jorge, faça isso. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você ela usa um tipo um ovo pra criar um planeta novo, um paraíso. Cara, e esse ovo cósmico era nada mais, nada menos do que 30 aparatos cósmicos. Que aí não tinha mais como chamar de cubo, né? Porque ali tinha tudo. Tinha dodecaedro, bola, esfera, salsicha, espiral, tinha tudo. 30. Tinha tudo, tinha de todos os formatos, concebíveis, tá? E com esses 30 aparatos cósmicos, ela fez um ovo cósmico. Oh, que coisa boa. E aí ela sequestra um monte de super-heróis da Terra, leva para esse planeta. Aí é que tá, tudo bem, foi sequestro? Foi. Mas tava quase como seita-se religiosa. Exatamente. Essa situação. Porque ela só buscou os heróis Marvel que tinham espiritualidade, que tinham uma coisa assim de religiosidade, que eram ligados a poderes místicos, ocultos, oníricos e o caramba quatro. Então, era tipo a metade cristã e a metade pagã da Marvel. Não é aí que tava todo mundo de branco? O Demolidor parece que o uniforme dele de branco. Aí aparece o anjo dos X-Men também, não é aí, né, nessa? No caso, não. O Demolidor ficou, inclusive, no lado pagão. Ficou no lado dos ateus. Ele não ficou no lado dos religiosos, não. Ficou no lado dos ateus. Não? Não. Mas só porque ele se veste de diabo. Por aí. Lógico. Tu vai querer um diabo no círculo dos virtuosos da deusa? Não. Ah, peraí. Quem que era? Quem que era os virtuosos, então? Não tô lembrando. Tinha o Capitão, tava nos virtuosos. Isso, Capitão. Capitão. Ororo, a Tempestade, a Serpente da Lua e uma porrada de heróis. É, uma porrada de heróis menores. O Doutor Estranho, heróis mágicos, o Sonâmbulo. Cara, eu tinha esquecido que esse personagem existia. Quem é esse? É um alienígena, uma entidade alienígena que vivia no corpo de um terráqueo, que quando esse terráqueo dormia, essa entidade brotava dele pra poder defender os frascos e comprimidos. Pra ir pra farra. Foi pra farra. Opa, dormi, eu vou pra cagada agora. Muita vodka, muita tequila. Bom, resumo da conversa. Os heróis que estavam sendo controlados acordam, vamos assim dizer, desse transe de seita religiosa da deusa. Acaba todo mundo se unindo. A ideia da deusa é que ela pega essa gente toda pra defender ela enquanto ela medita uma maneira de se livrar todo o mal do universo, né? E ela chega à conclusão que a única maneira de se livrar de todo o mal do universo é se não existir vida suficiente no universo. É, ela, pelo menos ela tá então, menos errada que o Thanos, né? Não é matar metade, mata todo mundo logo de uma vez, que acaba com o mal do universo, né? Não, o universo só vai ter vida sem consciência, vai ser só plantinha, vai ser só bactéria. Né? Ter altos trabalhos de filosofia e matemática e física e o um entendimento sobre todas as coisas, foda-se isso, né? O importante é ter o lagarto cagando ali e pronto. Aí o que é que acontece? Como é que eles conseguem evitar isso? Aqui o Adam Warlock nos 45, é sempre o Adam Warlock, cara, o cretino, filho de uma égua. Ele nos 45 do segundo tempo consegue fazer com que a joia da mente que estava em posse já da deusa fizesse uma ilusão na cabeça dela que ela tivesse conseguido fazer o plano dela de matar todo mundo. Aí todo mundo percebeu que a deusa queria matar todo mundo. Ah, cretina, você queria matar todo mundo, inclusive a gente? Nós somos mais teus acólitos. Não, filha de uma égua. Aí, de novo, igual ele fez com magos, ele absorve a deusa pra dentro da joia espiritual, a deusa encontra o magos, só que de novo, eles são apenas aspectos da alma do Adam Warlock. Eles não só não conseguem interagir com os personagens que já estão dentro da joia, mas eles não conseguem interagir um com o outro. Eles se veem, mas não conseguem se tocar. E os dois olham com a cara de bunda pro firmamento e falam: fodeu, a vida nossa agora é assim. Fazer o quê? Que merda. Ai, cara, eu adoro as sagas do infinito. Eu já falei isso várias vezes, eu falo de novo. São, na minha opinião, três mini-sagas sensacionais. E mini-sagas que, diferente de outras que aconteceram depois, contidas em si mesmo. Tem repercussões no universo Marvel? Tem, mas elas não estão espalhadas por todas as revistas do universo Marvel, que você tem que pegar todos os gibis do universo Marvel para poder entender tintim por tintim cada Na realidade, todas essas minisséries têm spin-off nas revistas da Marvel, né? Mas você não precisa ler esses spin-offs para compreender a minissérie. Sim, como deveria ser, né? Como sempre deveria ser, porque hoje em dia, cara, você pega Guerra Civil era um inferno. Um inferno. Você lê as edições normais da minissérie, você não entende porra nenhuma. Você não tem que ler nada. 40. Você nada. Tem que ler 40 spin-offs pra se entender. Não, são 120 edições ao total. Na verdade, são 122. São 122 edições ao total, cara. 122. Puta merda, cara. Muita coisa pra poder se ler, pra você poder entender uma saga, velho. E eu concordo, Tainha é uma merda. Devia acabar a Tainha. Cara, e. Tainha é uma merda, prefiro Sardinha. E o Geração M, né? O Geração. Não, Dinastia M, cara. Que era quando só ali o encadernado. Cara, mas o encadernado sozinho não explica tudo. Você tem que ler os tainhos. Os tainhos não, não vou não. Eu vi quantos são. São 120 bom, também. Eu vou ler nada. Tá bom. Vou ler eu, nada. Eu sei que a forma como essas minisséries do infinito, essa trilogia do infinito, é escrita, é o testemunho de como Jim Starlin é um grande escritor que a maioria dos escritores não dá a ele o crédito que ele merece. Uhum, com certeza. Esse cara, quando as pessoas falassem assim, ah, quem são os três maiores escritores de quadrinhos que você conhece? As pessoas vão dizer Alan Moore, né? Vão dizer Neil Gaiman, vão dizer Frank Miller, vão dizer Jim Starlin. Concordo plenamente. Apesar que eu botaria um Claremont também nessa história, mas aí é porque eu sou putinho dos X-Men. Tô vendo, né? Então, vamos lá. Considerações finais. Matheus já deixou claro que o gosto dele pela obra de Jim Starlin é absoluto. Wallace, sua opinião final a respeito das sagas do infinito? Cara, são boas sagas. Eu li elas... Foi, sem querer, foi bem antes de sair, de anunciarem que ia ter filme e tal. Foi, tipo, não foi na época que vocês leram, obviamente, né? Porque eu sou bem mais novo. Com bem mais novo. É, mas... Cretino. Mas tem uns, vamos, 5 anos atrás que eu li, mais ou menos, 5, 6 anos. Gostei na época e gosto até hoje, cara. Eu tive que reler, né, pra poder ver o filme e pra poder gravar o cast. E E me surpreendi com o conhecimento que eu adquiri lendo. Depois de ler tanto Marvel que eu fui adquirindo conhecimento, então eu consegui entender mais a saga do que eu entendi antes, né? Gostei, apesar de que, apesar de nem as sagas elas se complementarem direito e tal, tipo, você não tem necessariamente que ler todas elas pra poder entender a história. Por exemplo, você pega só a Guerra Infinita. Guerra Infinita que é o do Thanos ou o do Thanos é o Desafio não, Infinito? Não, é o Desafio Infinito. Infinito, né? Isso. Você pega só o Desafio Infinito, já é uma boa história por si só. Você não tem necessariamente que ler Guerra Infinita e o Cruzado Infinito pra você poder entender ela por completo. É como vocês, como o Matheus falou, que você não precisa dos tains pra você poder entender a história, isso é excelente, né? Não faz você ficar lendo 120 edições de coisas desnecessárias. Em geral, é legal e, assim como o filme, é uma boa história que todo mundo deve ler e conhecer. Cara, na minha opinião, as sagas do infinito, começando, obviamente, com Thanos em Busca de Poder, que eu sou apaixonado por essa história. É uma das... Eu falo de novo, aqueles quadros do Thanos ligando os poderes da manopla pela primeira vez, cara, eu fiquei de queixo caído na época. Eu ainda hoje acho as coisas mais lindas. Eu adoraria pegar essas imagens em alta resolução e transformar em quadros na minha casa. Só que não dá, mas deixa pra lá, porque eu não consigo achar essas imagens em alta resolução, mas deixa pra lá. E, como o Wallace falou, o Desafio Infinito por si só fechou. Se você só leu Thanos em Busca do Poder e o Desafio Infinito, já tá beleza. Precisou dos Guerra Infinita e Cruzada Infinita para terminar a história? Precisou. Eu comparo isso, inclusive, com a primeira trilogia do Guerra nas Estrelas. Se você vê só o Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança, ele é, por si só, um filme fechado. Uhum. Mas se você pegar a trilogia toda, ela fecha uma história muito maior. Se você pegar só o Império Contra-Ataca, tu fica meio perdido, porque tu precisava do conhecimento do Guerra nas Estrelas, e ele fecha... Ele não fecha uma história em si, ele ainda precisa, depois do Retorno de Jedi, para finalizar a conversa. É a mesma coisa aqui. O Guerra Infinita, por si só, não explica e não termina nada. Ele continua o que aconteceu no desafio e ele precisa do Cruzada para terminar a conversa, que inclusive é um cliffhanger mais idiota do mundo, que no último quadrinho do Guerra Infinita... Tá, mas se Magos era o lado bom, o que que aconteceu com o lado mal? O que que aconteceu com o lado bom? Aí aparece a silhueta da deusa. Quer dizer, vai ter continuação. Jorge, toca a Rosana. E é isso, queridos ouvintes. Matheus, meu querido quadrinologista, mais uma vez, obrigado. Por nada. Tu tá conseguindo arrumar tempo pra fazer o quadrinossauro funcionar? Não, né? Largou de vez, né? Eu te falei, eu tô numa vida de concurseiro maluca, cara, que eu tô estudando pra ver se eu finalmente passo num agora, que é da minha área. Preciso passar nesse concurso de qualquer maneira, né? Mas depois que passar esse negócio aí, eu não vou prometer que com certeza, mas o roteiro eu tenho. É, já ouvi isso antes. Não, mas vida de concurseiro é um pé no saco mesmo, Wallace. Eu mesmo já teve minha época de concurseiro, eu sei que é um pé no saco, tu não consegue. Um dos maiores hiatos que teve no Paranédia foi uma época que eu tava estudando pra concurso. E tu, Qualinha? Vamos fazer essa bodega desses spin-offs do Paranerdia funcionarem, olha, né? Estamos com vento em popa. Não. No resumo, aí são os spin-offs do Paranerdia, não. Assim como o infinito funciona independentemente. não vem com essa, não. Mas em sim, Nerdmaster. O manga aqui é spin-off, O manga aqui é quase uma junção aí de muito. Aliás, tem que tomar vergonha nessa cara e fazer Dona Cersara voltar a trabalhar pra vocês dois. Inclusive, estamos aqui com 2/3 do manga aqui. Mas sabe o que acontece? Eu vou contar um segredo pra você aqui agora, pra ficar até no cast também. É que a gente chegou a gravar um episódio isso e que... Não gravou, né? Acabamos o episódio, eu fui... Não, fala a verdade, Wallace. Tá bom, tá bom. Tu perdeste o áudio. Eu tomei responsabilidade pra mim e eu fiz merda. Eu achei que conseguia gravar no Discord e não consegui. A gente ficou puto. Então, ouvintes, se vocês estão achando saudade, estão sentindo saudade do manga aqui, a culpa é do Koala. É, mas tá? A gente vai gravar e assim. E com essa terminamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 124 de Realidades Alternativas. Comentário foi feito pelo senhor Douglas Curo, desenhista de mão cheia, animador também de mão cheia, que fez o comentário, imaginou que tem que ser lido no ritmo do hino do Flamengo, né? Pelo menos é o que me fez parecer, então vamos lá. Uma vez descer, sempre descer, é descer que eu quero ler, é o maior prazer, velas brilho, tá escrito velas brilho. Não sou eu que estou falando errado, não. Seria vela brilhar. O cara me escreveu velas brilho. Não posso falar nada. Seja na tenra. Não é nem na terra, é na tenra. Tá bom. Seja na tenra, seja no ar, eu só quero ler. Descer uma vez, descer até morrer. Tá, né? Imagino que era pra fazer isso, né, Douglas? Então tá bom, tu me fez pagar esse mico. Muito obrigado. Mas tu também cometeu uns erros, umas gafes aqui no meio que eu vou te contar. Mas obrigado pelo seu comentário, Douglas Curo. Agradeço muito. Além do comentário do Douglas, temos também um e-mail do meu querido Elias, de Maceió, 33 anos. Ele diz o seguinte: Oi, Nerdmaster, sou Elias, de Maceió, Alagoas. Eu assisti as duas temporadas de Rick e Morty e gostei bastante. Valeu a pena assistir. Porém, eu só recomendo a partir de 14 anos em diante. É, cara, Rick e Morty não é desenho para criança, né? Então... Depende da criança. Tem umas crianças de 14, 15 anos que tem cérebro de 5, né? Mas, vá lá. Obrigado pela dica. De nada, Elias. Estamos aqui para isso mesmo. E de comentário de e-mail foi só isso. Então agora eu quero aproveitar esse finalzinho do episódio para agradecer aos meus queridíssimos mecenas que tanto fazem, tanto colaboram para que este podcast exista. A maravilhosa Ana Carolina Martins, a muito cuticute e maravilhosa também Ana Lúcia Letier, o hilariante senhor Arthur Bonifácio, o internacional Daniel Rossi, o novíssimo mecenas senhor Diego Ferreira Veríssimo, bem-vindo, Diego, à trupe dos colaboradores do Paranerdia. Também temos aqui o nosso queridíssimo Éder Cardoso Santana, o nosso galante Emílio da Costa Mansu, nosso queridíssimo Gutenberg de Lima dos Santos, nosso prolixo Lucas Freitas, o nome estendíssimo Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Eu vou parar de ler teu nome todo, Luiz, eu cansei, não dá mais não. O inabalável Paulo Roberto Libardi, o nosso queridíssimo aquático Rodrigo Moquepon e a sempre ao presente, nunca ausente, Madame Dona Suelen Nastri. Esses são os mecenas. Muito obrigado, gente boa, pelos seus apoios. E até daqui a 15 dias no próximo Paranerdia, gente.